As comunidades terapêuticas são entidades privadas, sem fins lucrativos, que realizam o acolhimento de pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de álcool e drogas. Os espaços valorizam a convivência entre os acolhidos, fortalecendo as mudanças de hábitos e de rotinas para a redução dos fatores de risco para a recaída no uso de drogas. Então eu cheguei lá, o primeiro dia você não faz nada, e essas casas estão sempre ligadas a questões religiosas, tá? Ou elas são evangélicas, ou elas... A casa era uma casa católica. Então você tem aquela obrigação de fazer oração, todas elas você tem a obrigação de dar chamada laboterapia, que eu acho que não resolve de nada, que é você capinar, podar, cozinhar, limpar o espaço. Ah, se fosse você buscar lenha lá para passar pão lá, você tinha que ir buscar lenha, mesma coisa do quartel aí, pro meio do mato, buscar fogo de lenha. As ferramentas que as comunidades terapêuticas, né, elas empregam hoje é a enxada, a pá, a foice, é para você trabalhar mesmo. Eles entendem que você trabalhando, você vai esquecer dos problemas que você já teve, esquecer lá de fora, da rua, né? Coisa que não aconteceu nunca comigo, porque eu não entendo que é possível uma recuperação sem a liberdade. Trabalhava, na época, clínica Nova Nova, então a gente trabalhava fazendo, tava cavando um tanque para criar peixe. Tudo, exatamente tudo que for feito dentro da maioria dos centros de recuperação é feito de interno. É muito difícil você ter funcionário. Agora, com essas leis, para eles terem recursos do governo, tem que ter funcionários, eu acho que acredito que agora dentro esteja mudando. Mas as que eu passei, eu nunca passei, só passei em uma que tinha um único funcionário. E a punição é o seguinte, pelo menos das últimas que eu passei, assim, a maioria delas, elas usam muito uma técnica de punição que é cavar um buraco de 3 metros de fundura por 3 metros de largura. O Ministério da Cidadania, por meio da Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, a Senapred, apoia o trabalho das comunidades terapêuticas e repassa recursos quando lançados editais de chamamento público. As vagas da Senapred são gratuitas e a pessoa acolhida não tem nenhum custo. O Ministério ainda fiscaliza os serviços ofertados para garantir a qualidade da assistência oferecida à população. A punição lá que eles dão lá é pagar a física, assim, na hora da visita, o salão está lotado de visitantes, né? O familiar do que está lá, manda você fazer física lá para cansar você dentro do salão cheio de gente. Ah, lá se você fazer alguma coisa de errado, você tinha que pegar uma ordem de disciplina de joelho lá. Se você não ficasse uma ordem de joelho, amarrava a gente assim, jogava dentro de um quartinho escuro cheio de rato lá e deixava você amarrado até a hora que eles quiserem desamarrar. Inclusive, eu já amarrei uma pessoa porque ele queria fugir. Ele era alcoólatra. Aí ele chegou, eu tinha chegado, a família tinha trazido, e aí ele chegou e era mais ou menos umas 4, 5 horas, tava anoitecendo. Aí ele deu uma de doido pra fugir. Queria fugir, a gente não conseguia convencer ele. Pois aí a gente amarrou ele, amarrou o braço, as mãos e os pés, e botou ele dentro do quarto. Esse quarto não era pra isso, esse quarto era despensa. A gente só fez isso, amarrou ele. Ele tava chapado, você chegar lá, chapado, ele foi embora. A gente morava, a coisa era no meio do mato, e logo a coisa mais próxima tinha uma BR. Então a gente resolveu amarrar ele, até naquele momento, no meu olhar, era a forma de até proteger ele, porque ele ia sair no meio do mato, depois ia cair numa BR. Então, aí a gente amarrou. No outro dia, quando eu acordei de manhã, acordei, trancamos ele lá. Ele gritando, trocamos a porta. No outro dia de manhã, quando eu acordei, eu fui lá tirar ele, fui lá ver ele. O cara tá quieto demais, 1h10, é 8 horas da manhã. Quando eu abri a porta, a mão dele tava inchadona, mas inchada mesmo, assim, muito. A mão e o pé, que a gente amarrou a mão e o pé. Eu acho que ele deve ter amarrado forte demais. A mão dele tava muito inchada, muito, muito, muito. Nossa, você tem uma luva de boxe assim, Nossa, será que eu te fui? A gente começou a dar massagem e tal. Mas foi a única vez que eu me lembro de que a gente pegou alguém à força, né? Pra deixar lá. Me arrependo muito de ter feito isso, mas na época eu achei que fosse a coisa certa. Em um estudo publicado em 25 de abril de 2022, a ONG Conecta Direitos Humanos e o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, a SEBRAP, analisaram o financiamento público das comunidades terapêuticas para o tratamento de uso problemático de álcool e outras drogas entre 2017 e 2020. O estudo chega à conclusão de que, a partir de estratégias de orçamento que desviam-se dos mecanismos de controle social, por exemplo, emendas parlamentares ou por financiamento do Ministério da Cidadania ao invés do Ministério da Saúde, houve um enorme crescimento no financiamento dessas instituições privadas. O montante de investimento federal entre 2017 e 2020 chegou a R$ 300 milhões, e considerados os valores repassados por governos e prefeituras de capitais, atingiu-se os R$ 560 milhões. Como esses sistemas de financiamento são pouco transparentes, é provável que o valor seja ainda maior. Uma conclusão importante do estudo é que o financiamento das comunidades terapêuticas tornou-se uma política pública propriamente dita, mesmo quando não há indicação para tal, ou seja, em paralelo a todo um processo de desmonte da desinstitucionalização e da reforma psiquiátrica, há uma política de financiar essas entidades. Direto da Comuna Imaginária do Coconoré, somos Thalita Souza, Luane Alencar, Lara Farias e Caio Maximino. E hoje, na Rádio Colibri, vamos tentar entender o que são comunidades terapêuticas e qual o seu papel na gestão flexível do sofrimento. O termo comunidade terapêutica foi introduzido nos anos 1950 por Maxwell Jones, um psiquiatra sul-africano radicado no Reino Unido. Jones caracterizava suas comunidades terapêuticas como uma alternativa ao modelo asilar, que buscava implementar um sistema democrático nos hospitais. Ali, o poder médico seria substituído pela comunicação aberta de conteúdos e sentimentos, circulação das informações e compartilhamento da tomada de decisões e da resolução de problemas entre todos os internos de equipe técnica. Para isso, ocorriam encontros diários entre todos os internos de equipe. Nos Estados Unidos, um modelo diferente usa o termo comunidade terapêutica, afirmando um parentesco com a CTs de Maxwell Jones. Em 1958, Charles Dedrich, um egresso dos Alcoólicos Anônimos, fundou a Synanon em Santa Mônica, Califórnia. Tratava-se de uma comunidade residencial para usuários de substâncias que misturava técnicas dos AA, o isolamento físico em relação ao mundo e uma técnica de feedback negativo dado pelos pares. A Synanon foi a inspiração para muitos outros programas residenciais de tratamento ao uso problemático de drogas, como o Daytop, a Phoenix House, a Gateway House, a Gaudensia e a Logos. Todas essas CTs tinham como modo de funcionamento a criação de um ambiente livre de drogas, no qual indivíduos apresentando uso problemático vivem juntos de maneira organizada e estruturada, que busca ativamente promover mudanças no estilo de vida dos internos. Guarde bem essa palavra. Assim, a comunidade como método descreve o uso proposital da comunidade de pares, no caso os internos, para facilitar a mudança social e psicológica dos indivíduos. Outras estratégias também surgiram no sistema carcerário americano. O psiquiatra Martin Groder fundou, em 1968, uma forma de comunidade terapêutica prisional no presídio de Marion, chamada de Asclepion. Groder foi influenciado por seus contatos com a Synanon. No Brasil, as comunidades terapêuticas passaram a ser peça central de um embate político em torno do campo da saúde mental e atenção ao uso problemático de álcool e outras drogas. Entretanto, não foi só a partir do governo Bolsonaro que as CTs passaram a figurar na política brasileira de guerra à população que usa drogas. A portaria número 3088 de 2011 do Ministério da Saúde instituiu a Rede de Atenção Psicossocial, RAPS, e incluiu nessa os pontos de atenção à saúde para pessoas com necessidades decorrentes do uso problemático de álcool e outras drogas. Nessa portaria, as CTs aparecem como, abre aspas, serviço de saúde de caráter residencial transitório por até 9 meses para adultos com necessidades clínicas estáveis decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, fecha aspas, sendo incluídas como parte do serviço de atenção em regime residencial da RAPS. Assim, as CTs foram sendo insidiosamente incluídas como parte da estratégia da atenção ao uso problemático de drogas desde a normatização da RAPS. Em 2015, o Conselho Nacional de Política sobre Drogas publicou uma resolução caracterizando as CTs como, abre aspas, entidades que realizam o acolhimento de pessoas em caráter voluntário com problemas associados ao uso nocivo ou dependência de substâncias psicoativas, fecha aspas. Em decisão recente sobre o tema, o agravo de instrumento em ação civil pública 001-4992-18-2016-403-61-00, o TRF da Terceira Região entendeu que o marco legal das CTs distingue claramente entre organizações de acolhimento, entre aspas, das organizações de tratamento, entre aspas. As primeiras seriam ligadas à Política Nacional de Drogas, atuam de acordo com as instruções do CONAD, o Conselho Nacional de Política sobre Drogas, e utilizam como instrumento terapêutico a convivência entre pares, sem prática de tratamento. As segundas seriam parte da RAPS e sujeitas às normas técnicas da Anvisa. O amplo embate antimanicomial em torno da participação das CTs na RAPS fez com que os setores mais conservadores retirassem estrategicamente essas instituições do âmbito da saúde e as passassem para o âmbito criminal jurídico. As comunidades terapêuticas passaram então a integrar a Política Nacional de Drogas a partir do Decreto 9.761 de 2009, que estabelece sua coordenação e implementação com atribuições não do Ministério da Saúde, mas da Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, Senapred, sob comando de Quirino Cordeiro Júnior, que faz parte do Ministério da Cidadania, e pela Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Trata-se, portanto, da institucionalização das CTs como dispositivo da democracia securitária. No mesmo ano, foi publicada a Lei nº 13.840, de 5 de junho de 2019, que altera diversas normativas da política de drogas. Um estudo de Yuri Fontenelle, Lima Montenegro e colaboradores, publicado em 2020, realizou uma análise de discurso crítica dessa lei. A análise do vocabulário utilizado no documento sugere que esse, abre aspas, pode gerar insegurança na execução das políticas públicas sobre drogas, na medida em que abre margem para interpretações distintas e constrói uma identidade humanizada para propostas de tratamento que adotam características de instituições totais, fecha aspas. Uma nota, se você ainda não sabe exatamente o que queremos dizer por instituições totais, dá uma ouvida no episódio 7, Manicômios, Desinstitucionalização e Alternativas Comunitárias. Um exemplo é o uso do substantivo de acolhimento, evitando o termo internação. Do ponto de vista das práticas discursivas, esse documento é contraditório com os documentos precedentes que compõem a política sobre drogas. Os autores apontam que a coerência do documento se dá não com os documentos anteriores, mas com o discurso dos grupos que se opõem à luta antimanicomial. Conclui que, abre aspas, a prática social produzida pelo documento é a reprodução de elementos ideológicos alinhados com a lógica asilar em detrimento da psicossocial, os quais são manifestados na internação involuntária de dependentes de drogas e na CT como instrumentos de dominação e controle, fecha aspas. O modelo das comunidades terapêuticas brasileiras que estão sendo financiadas é muito mais próximo da Sinanon e da Daytop do que das comunidades de Maxwell Jones. Isso significa também que a maioria das comunidades terapêuticas brasileiras segue um modelo confessional atrelado a instituições religiosas. No relatório de incepção das comunidades terapêuticas, publicado em 2018, o Conselho Federal de Psicologia aponta que as comunidades terapêuticas brasileiras atuais são estruturadas em torno do isolamento residencial temporário, manutenção estrita da abstinência, apoio de pares, laborterapia e religiosidade. A evidência para a eficácia dessa intervenção é praticamente nula. O estudo da Conectas e do SEBRAP aponta que, abre aspas, na literatura internacional, o tratamento oferecido por comunidades terapêuticas a pessoas que fazem uso problemático de drogas é controverso, com evidências moderadas de efetividade apenas em contextos específicos, muito diferentes daqueles encontrados no Brasil. Sobre a efetividade do tratamento das comunidades terapêuticas brasileiras, as evidências são escassas, enquanto política pública, inexistentes. Fecha aspas. Por que, então, os setores que agora estão no controle das políticas relativas à atenção de saúde de pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas apostam tanto nas comunidades terapêuticas? Nesse episódio, vamos discutir como as comunidades terapêuticas fazem parte de uma máquina de gestão da diferença. A primeira vez que vi esse termo de maneira tão sistematizada em relação à religião foi no livro Diabo e Fluoxetina, Pentecostalismo e Psiquiatria na Gestão da Diferença, da socióloga Mariana Cortes. Nesse livro, Cortes faz uma espécie de genealogia desse processo. A partir de uma leitura antropológica, ela vai situar na lógica colonial as condições para que a diferença seja um problema. Ela comenta que Claude Lévi-Strauss e Eduardo Viveiros de Castro, cada antropólogo à sua maneira, veem a relação das sociedades ameríndias com o outro de uma maneira radicalmente distinta da das sociedades ocidentais. Enquanto para os europeus a diferença dos ameríndios era insuportável, para esses últimos a diferença não era um problema a ser resolvido. Abre aspas. No encontro com o outro, não se trata de afirmar compulsivamente a própria identidade, a própria substância, a própria natureza, aquilo de que somos feitos, mas de transformar a identidade, alterar a substância, modificar a natureza. Fecha aspas. Se, para Lévi-Strauss, o encontro com a diferença entre os ameríndios engendra sempre a troca ou a guerra, para os europeus, esse encontro significará sempre genocídio e etnocídio. Segundo o antropólogo Pierre Clastres, tanto o genocídio quanto o etnocídio apresentam a mesma visão negativa em relação ao outro, mas no genocídio tem-se o extermínio físico do diferente, enquanto no etnocídio tem-se a destruição simbólica da diferença. Se no genocídio não há redenção possível ao diferente, de maneira que ele precisa ser eliminado, no etnocídio admite-se, abre aspas, a relatividade do mal na diferença. Os outros são maus, mas pode-se melhorá-los obrigando-os a se transformar até que se tornem, se possível, idênticos ao modelo que lhes é proposto, que lhes é imposto. A negação etnocida do outro conduz a uma identificação a si. Essa é da Mariana Cortes. Para Clastres, essa forma de agenciar a diferença está na raiz do Estado, já que, abre aspas, o núcleo mesmo da substância do Estado é a força atuante do um, a vocação da recusa do múltiplo, o temor e o horror da diferença, fecha aspas, Clastres, Sociedade contra o Estado. Mariana Cortes aponta que a vocação da recusa do múltiplo é parte não só do Estado, mas também das chamadas religiões universais de conversão individual. Fazendo referência ao sociólogo Antônio Flávio Perucci, no texto Religião como Solvente, Cortes aponta como as religiões neopentecostais modernas ao mesmo tempo modificam e se apropriam das estratégias de genocídio e etnocídio na gestão da diferença e do sofrimento. Ao contrário das religiões étnicas, as religiões universais de conversão individual são abertas a todos e voltadas para a regimentação ativa de novos fiéis, em busca do monopólio dos meios de salvação, para usar o termo do sociólogo Pierre Bourdieu. Abre aspas. A Igreja visa conquistar ou preservar um monopólio mais ou menos total de um capital de graça institucional ou sacramental pelo controle do acesso aos meios de produção, de reprodução e de distribuição dos bens de salvação, e pela delegação ao corpo de sacerdotes do monopólio da distribuição institucional ou sacramental, ao mesmo tempo de uma autoridade de função. Fecha aspas. Pierre Bourdieu, A Economia das Trocas Simbólicas. Nessa disposição de conversão, as religiões neopentecostais interpelam novos convertidos em potencial como indivíduos, ou seja, abre aspas, convida-os como indivíduos e apenas como indivíduos a abandonar seus antigos laços de pertencimento identitário, a sair da rede comunitária que antes os definia como pessoa e a assumir uma nova identidade, o que significa, dependendo da radicalidade ética da nova revelação, seus pressupostos últimos e sem concessão, renunciar aos seus. Mariana Cortes, Diabo e Fluoxetina. Para Flávio Perucci, as religiões universais de conversão individual têm a função de romper com esse mundo conhecido, ou seja, ela propõe que esse indivíduo se desenraize e deixe o seu meio social para integrar uma nova comunidade de irmãos de fé. Ocorre que as relações comunitárias já estão profundamente desfaceladas, como um efeito do capitalismo tardio. Nesse espaço, o fenômeno religioso implica em três movimentos que, como aponta Cortes, são desdobramentos um do outro. O desenraizamento do indivíduo como entidade abstrata, a anulação das diferenças e a produção do indivíduo como entidade abstrata. Assim, a conversão religiosa é, e só poderia ser, uma atitude etnocida. Essas formas de gestão da diferença nos ajudam a entender o mecanismo pelo qual as comunidades terapêuticas funcionam. Dados publicados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, em 2017, mostram que a religiosidade e a espiritualidade representam 95,6% dos métodos empregados pelas CTs brasileiras. Em um artigo de 2018, Leila Gracelli da Silva, Luiz Fernando Toffoli e Paulo Renato Vitória Calheiros analisaram as ferramentas utilizadas no atendimento e tratamento dos internos de 18 CTs em Porto Velho, Rondônia. A maioria das instituições apresentava como principal plano de tratamento a laborterapia e o emprego de práticas religiosas. Em 72% das instituições estudadas, a programação religiosa inclui, abre aspas, devocional, tempo destinado a orações, leitura e reflexões bíblicas, todas as manhãs, cultos evangélicos, pela manhã e à noite, praticamente todos os dias, orações diárias, de agradecimento antes das refeições, de cura e libertação e em momentos confessionais, vigílias, orações da madrugada, pelo menos uma vez por semana, e leitura ou meditação individual da Bíblia, diariamente. Nessas CTs, a participação nas atividades religiosas é sistematicamente requerida, de modo que, se a pessoa não participar, deverá realizar atividades consideradas punitivas, como, por exemplo, lavar o banheiro, recolher o lixo, entre outras. Fecha aspas. Note que, apesar do estudo ter sido feito em Rondônia, isso é bem representativo das comunidades terapêuticas por todo o país. É só você ver o relatório de inspeção das CTs do Conselho Federal de Psicologia. Num estudo de 2021, Clindia Ramos Barcelos, Karen Detman van den Kocken, Maristela Dalbelo Araújo e Bruna Ceruti Quintanilha entrevistaram egressos de CTs na cidade de Vitória, no Espírito Santo, e apontaram que a religiosidade, como forma de gestão da diferença, é o elemento fundamental dessa terapêutica. Abre aspas. Valendo-se do sistema de crenças oriundo do catolicismo, os serviços analisados buscam mudar os internos segundo os preceitos dessa religião, para que um novo homem nasça e o velho homem seja exterminado. Ou seja, é preciso que a personalidade pregressa seja anulada para dar vazão a uma nova personalidade, consonante com os modos de vida desejados por essas instituições. Fecha aspas. Luciana Barcelos Fosse e Neuza Maria de Fátima Guareschi, em um artigo de 2015, indicaram que os rituais religiosos são utilizados como meio para levar o indivíduo à abnegação de suas próprias vontades. Num artigo de 2014, Regina Medeiros aponta que o uso de drogas é entendido nas CTs como doença, maldição, castigo e um mal espiritual, provocado pela interrupção abrupta do sujeito com a moral. Abre aspas. Para seu restabelecimento, o indivíduo deve passar por um processo de responsabilização e de reparação do mal e experimentar a culpa, considerada castigo merecido. Nesse caso, a doença seria uma maldição decorrente da desobediência e, para tratá-la, seria imprescindível aprender a obedecer e a aceitar as ordens sociais humildemente. O método é o culto religioso conduzido por uma autoridade, um profissional da equipe ou por pacientes antigos convertidos. Esse ritual pode implicar a leitura de um texto bíblico ou dos 12 passos para a recuperação, ou pode ser o testemunho oral, que faz emergir a energia espiritual e a fé daqueles que vivenciaram a recuperação, traduzida na abstinência. Fecha aspas. Por isso, a abordagem religiosa das instituições também serve para levar as pessoas a uma condição de fragilidade emocional, vulnerabilidade e humilhação. Nas palavras de Clindia Ramos Barcelos e colaboradoras, esses fatores são, abre aspas, condição indispensável para educar e normatizar os internos. Isso porque, nesse contexto, o interno se reconhece como incapaz de cuidar de si e, por efeito, entrega o governo de sua vida aos coordenadores desses serviços. Fecha aspas. Lembra quando a gente falou lá no começo do episódio para vocês lembrarem da ideia de mudança do estilo de vida dos internos? Pois é, mudança de estilo de vida parece cada vez mais uma espécie de assassinato do eu, por uma substituição por um novo homem. Passemos agora à laborterapia. Em nosso episódio sobre os retrocessos na política de desinstitucionalização, o episódio 7, comentamos um pouco sobre a ideia do trabalho como dimensão supostamente terapêutica na CTs. De fato, o levantamento do IPEA mostra que o trabalho, denominado como laborterapia, representa 92,9% dos recursos empregados pelas CTs brasileiras. A ideia do trabalho como recurso terapêutico data do século XVIII, sob a influência da teoria do tratamento moral desenvolvida por Philip Pinel. No tratamento moral, o trabalho exerce função corretiva e disciplinadora, e além de combater a ociosidade, era empregado como meio para a organização e manutenção do asilo. Comentando o modelo de laborterapia, Clenda Barcelos e colaboradoras afirmam que, abre aspas, o trabalho proposto nesses estabelecimentos não é capaz de oferecer instrumentos de cidadania ou autonomia. Ao contrário disso, desempenha uma função moral ou disciplinadora, que visa aprisionar e normatizar os internos, segundo os padrões exigidos por essas instituições, e assim limitar suas diversas possibilidades de vida, mortificar suas trajetórias e peculiaridades, incutindo-lhes uma nova identidade que traduz as premissas desse espaço. Fecha aspas. Essa afirmação traz em si o eco de Erving Goffman, o sociólogo canadense que estudou as instituições totais em manicômios, conventos e prisões. Segundo ele, como consequência do fato de que as instituições totais implicam na gestão de um grande grupo de internados, controlado por uma pequena equipe de supervisão, as condições do trabalho se descolam fortemente do significado social do trabalho na vida cotidiana. Abre aspas. Nas condições usuais de vida de nossa sociedade, a autoridade do local de trabalho para quando o trabalhador recebe um pagamento em dinheiro. O fato de gastá-lo em casa ou em local de diversões é um problema pessoal do trabalhador e constitui um mecanismo pelo qual a autoridade do local de trabalho é mantida dentro de limites bem restritos. Mas dizer que os internados de instituições totais têm todo o dia determinado, para eles equivale a dizer que todas as suas necessidades essenciais precisam ser planejadas. Portanto, qualquer que seja o incentivo dado ao trabalho, esse incentivo não terá a significação estrutural que tem no mundo externo. Haverá diferentes motivos para o trabalho e diferentes atitudes com relação a ele. Esse é um ajustamento básico exigido dos internados e dos que precisam levá-los a trabalhar. Fecha aspas. Assim, a laborterapia e a estrutura básica de pagamento pelo trabalho em nossa sociedade, que constrói parte do seu significado social, são incompatíveis. Como diz Goffman, abre aspas, haja muito ou pouco trabalho, o indivíduo que no mundo externo estava orientado para o trabalho tende a tornar-se desmoralizado pelo sistema de trabalho da instituição total. Fecha aspas. Soma-se a isso o fato de que a maioria das CTs não conta com equipe técnica que sequer considera a melhor maneira de produzir uma terapêutica verdadeira a partir da laboterapia. E o resultado é uma atividade que, na melhor das hipóteses, é profundamente alienada. Os resultados da inspeção realizada pelo Conselho Federal de Psicologia, publicados em 2018 no relatório da Inspeção Nacional em Comunidades Terapêuticas, apresentam um quadro em que as atividades desenvolvidas pelos internos nas CTs não possuem nenhum objetivo terapêutico, constituindo uma forma de exploração que visa aumentar os lucros do serviço, dado que substitui a contratação de profissionais pela utilização de mão de obra gratuita dos internos. O trabalho é utilizado como instrumento de disciplina e punição, sem possibilidades de expressão individual, e não contribui para o processo de reinserção do interno. Algumas CTs afirmam utilizar metodologias derivadas dos programas de 12 passos, mais conhecidos pelos grupos Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos. Isso, claro, tem a ver com o fato de que a primeira CT que inspira as comunidades terapêuticas brasileiras é uma derivação dos Alcoólicos Anônimos. Uma revisão sistemática publicada por John Kelly, Keith Humphries e Marika Ferri na Cochrane Database of Systematic Reviews em 2020 mostrou que os programas de 12 passos são incapazes de produzir o seu desfecho principal, a abstinência completa, ao final do tratamento, com efeitos muito pequenos 6 meses após o tratamento. Assim, não há boa evidência de eficácia desse tipo de método, mesmo se considerarmos como sucesso terapêutico algo tão arbitrário quanto abstinência. Qual o sentido, então, de utilizar esses métodos? Talvez a pista esteja em sua capacidade de produzir uma outra forma de subjetivação. Luciana Fosse e Neuza Guareschi analisaram esses programas de 12 passos a partir da noção de revelação forçada, proposta pelo filósofo francês Michel Foucault em Os Anormais. De acordo com o pensador francês, a revelação forçada é um procedimento de poder fundamental, que inscreve um procedimento de individualização pelo poder. Luciana Fosse e Neuza Guareschi afirmam que os métodos de 12 passos, abre aspas, convocam o sujeito a admitir para si e para os outros sua impotência, sua falta de autocontrole, seu erro ao consumir álcool, fecha aspas, ao mesmo tempo em que levam o sujeito a fazer, abre aspas, seu próprio inventário moral, seu exame de consciência, e continue sempre o fazendo, a fim de manter a autovigilância sobre suas condutas e revelar aos outros suas falhas quando acontece o descumprimento do que está prescrito, fecha aspas. O método dos 12 passos inscreve, portanto, um caráter de confissão como técnica disciplinar. Ele pede ao sujeito que fale de si como sujeito que falha, como um drogado ou alcoólatra, e que fale de si na comunidade terapêutica e por toda a vida para manter-se em abstinência. O caráter confessional do método de 12 passos, a laborterapia e o direcionamento religioso criarão para a comunidade terapêutica o sujeito ideal. Note que, na maioria das CTs brasileiras, os sujeitos acabam por ligar-se de maneira bem mais extensa do que somente no momento de seu suposto tratamento. muitos dos membros da equipe de supervisão são compostos por ex-internos. Uma parte razoável do contato que os internos têm com o mundo exterior se dá na forma de testemunho. Por exemplo, podem ir vender doces, pequenos objetos de artesanato produzidos na comunidade terapêutica, ou outros itens em ônibus ou semáforos, quase sempre com faixas ou um discurso falando sobre sua superação. Esses atos se encaixam no que Mariana Cortes descreveu como uma performance de pregação. Eles produzirão um testemunho de, abre aspas, sua identidade passada, repleta da narrativa de experiências que apelam para o grotesco e o infame como suporte do espetáculo de sua performance. É como se o sujeito se situasse num não lugar, entre um passado que ele não pode se livrar de forma completa e um presente que ele não pode agarrar por inteiro, tendo em vista que ele só existe socialmente enquanto faz referência ao que foi. Ele é sempre alguém que foi algum ou, e é a identidade passada que permite que ele tenha um lugar, ainda que precário e instável, no campo religioso. Sua história torna-se a mercadoria simbólica que ele vende no mercado, fecha aspas. O objetivo máximo aqui é proceder à conversão de outras pessoas para a salvação, seja trazendo novos indivíduos à CT, seja produzindo lucro para a comunidade a partir do resultado do testemunho. De qualquer forma, essa etapa do testemunho revela uma ambiguidade das comunidades terapêuticas. Se, por um lado, neutralizam o sujeito através da religião e da laborterapia, por outro, a diferença e o sofrimento não são negados, e na verdade, sua história é utilizada como propaganda. É um duplo mecanismo de gestão da diferença. Carregar sempre a marca de quem se foi, o inventário moral dos 12 passos, e utilizá-la como propaganda. É uma situação semelhante à do pregador mendicante que Mariana Cortes estudou. Abre aspas. Sua diferença não é somente tolerável, como indispensável. Não é que ele pode ser diferente, ele deve ser. Sua diferença é a condição para que ele tenha um lugar no mercado religioso informal, ainda em construção, ainda por ser expandido. Para ser convincente, o pregador mendicante tem que fazer uso do seu passado como um criminoso, mendigo, prostituta. Ele deve fazer uso da liminaridade de sua posição, na qual ele não é nem totalmente o que ele diz ser agora, nem deixou de ser completamente o que ele diz não ser mais, fecha aspas. Assim, a combinação inovadora de laborterapia, terapia religiosa e testemunho irá produzir uma nova forma de gestão da diferença. Esse é um dos motivos pelos quais não é interessante para a CT que se produza uma recuperação dos internos. Falando sobre esse novo capitalismo religioso e suas formas de gestão flexível do sofrimento, Mariana Cortes desvela a função do testemunho como forma de administrar a exceção. Abre aspas. A indústria simbólica pentecostal pode ser interpretada como uma grande agência de absorção de sujeitos que se encontravam nas margens dos processos de acumulação capitalista, de retroalimentação dos subprodutos gerados pela pulsão modernizante da sociedade brasileira. Assim, poderíamos dizer que essa grande invenção da indústria pentecostal brasileira, que transforma o refugo das biografias dos habitantes das periferias em mercadoria, se institui como uma das formas mais criativas de administração da exceção ou gestão da desordem. Afinal, os signos de infâmia dos ex-tudo não são combatidos através de um trabalho de purificação ou construção de uma nova ordem moral, mas agenciados como capital e investimento no mercado religioso. Um desses absorve, o faz não como objetos que podem ser recuperados e devem ser moralizados, mas justamente por suas atribuições de resto, por aquilo que suas condições de vida trazem de ambivalência, fecha aspas. Ainda que esse não seja o objeto de Mariana Cortes, podemos perceber claramente como as CTs operam a gestão da diferença como administração da exceção ou gestão da desordem. O próprio sofrimento, que é produto das relações sociais fragmentadas, da exploração e da abolição da comunidade, promovidas pelo capitalismo, é absorvido como resto útil. Da mesma forma como já acontecia nos manicômios, portanto, a lógica que guia as comunidades terapêuticas é a mesma velha lógica colonial, de genocídio e etnocídio, reinventada a partir das demandas e construções do capitalismo contemporâneo. As CTs estão aprimorando a forma manicômio. Não se trata mais de isolar completamente ou matar a pessoa em sofrimento, mas de aproveitar seu sofrimento como forma de propaganda. Isso aponta para o quão profundo é esse buraco em que nos metemos. Se você chegou até aqui, deixa o nosso muito obrigado pela sua atenção e por dividir esse percurso conosco. Se você quiser saber um pouco mais sobre as referências do episódio, links para redes sociais e muito mais, entre em radiocolibricast.wordpress.com. Se você gostou do que ouviu aqui e quer mais episódios, Assine o podcast no Deezer, Spotify, Fanquail ou na sua plataforma favorita usando o RSS. É só ir no site radiocolibricast.wordpress.com para encontrar essas informações. Você também pode nos ajudar compartilhando esse episódio com alguém que você goste. A Rádio Colibri é um projeto de extensão da Faculdade de Psicologia da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. A equipe é composta por Thalita Souza e Luana Alencar, alunas de psicologia na turma da Unifesp em Japundá, por Lara Souza Farias, aluna de psicologia na turma da Unifesp em Marabá, e por mim, Caio Maximino. Saudações manicomiais e até a próxima. Alô, Zona Metal! Vamos lá, gente! Amor, voltei, voltei! A saudade apertou, eu voltei! Voltei pra sentir seu calor, que um dia você me deixou. Amor, amor, voltei, voltei! A saudade apertou, eu voltei! Voltei pra sentir seu calor, que um dia você me deixou. Nesta folia tem alegria, tamo de novo outra vez. Nesta folia tem alegria, tamo de novo outra vez. Voltei pra agradecer o meu povo, na linha de frente que cuidou de muita gente. A saúde é uma balança, é também com as crianças, com a vida continua, com amor e bonança. Zona Mental não tem igual, a Zona Oeste vai alegrar meu carnaval. Zona Mental é isso aí, todo mundo brincando, vai brincando até cair. Zona Mental não tem igual, a Zona Oeste vai alegrar meu carnaval. Zona Mental é isso aí, todo mundo brincando, vai brincando até cair. Voltei pra sentir muita alegria neste carnaval, nesta alegria. Voltei pra sentir muita alegria neste carnaval, nesta alegria. Amor, amor, amor, voltei, voltei. A saudade apertou, eu voltei. Voltei pra sentir seu calor, que um dia você me deixou. Amor, amor, voltei, voltei. A saudade apertou, eu voltei. Voltei pra sentir seu calor, que um dia você me deixou. Nesta folia tem alegria, tamo de novo outra vez. Nesta folia tem alegria, tamo de novo outra vez. Voltei pra agradecer o meu povo, na linha de frente que cuidou de muita gente. A saúde é uma balança, também com as crianças, continua com amor e também com bonança. Zona Mental tem outro igual, Zona Oeste vai alegrar o carnaval. Zona Mental é isso aí, todo mundo brincando, vai brincando até cair. Zona Mental! Zona Mental não tem outro igual, Zona Oeste vai alegrar meu carnaval. Zona Mental é isso aí, todo mundo brincando, vai brincando até cair. Voltei pra sentir muita alegria neste carnaval, nesta folia. Voltei para sentir muita alegria neste carnaval, nesta folia. Amor, amor, amor, voltei, voltei. A saudade apertou, eu voltei. Amor, amor, voltei, voltei. A saudade apertou, eu voltei. Zona Mental, vamos aí, gente!